sello de Costa Capital. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, cha. El virus de la alegría seguro te pegará. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, cha. En música es el sello de Córdoba Capital. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, cha. El virus de la alegría seguro te pegará.